Eu viverei pra ti. Se preciso for, morrerei por ti. Tu és meu Deus, és meu prazer, razão do meu viver. Eu viverei pra ti. Se preciso for, morrerei por ti. Não tenho mais pra onde ir. O que eu mais quero é te seguir, te conhecer, te obedecer. É meu desejo, meu Senhor, te contemplar, te adorar. É minha glória, meu Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Quero te acima de tudo, quero dedicar todo meu viver a quem se entregou. Por mim morrer.